ficar acordado, guardando o seu rosto pra lembrar de você. Lembrar de você, lembrar de você. Cê tem uma cara de quem vai fuder minha vida. O seu olhar é um caminho sem saída. O seu corpo é um caminho sem saída. Então só então. Cê tem uma cara de quem vai fuder minha vida. O seu olhar é um caminho sem saída. O seu corpo é um caminho sem saída. Então só então. Ouvindo a sap rock, bela luz no bairro como se fosse o destoque. Outro barulho corre, somos livres como girassóis de Van Gogh. Gira, gira, girassóis de Van Gogh. Gira, gira, girassóis de Van Gogh. Gira, gira, girassóis de Van Gogh. Girassóis de Van Gogh. Girassóis de Van Gogh. Girações de Van Gogh.